Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Pô, estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. É seu, sim, é seu, amigo. Assim como é seu, você é pequeno, é também dos grandes também, dos grandes podcasters aí, dos nossos parceiros aí, do Hernani, um abraço pro Hernani, do Sociedade Primitiva, um abraço pro Xerox, do podcast Falando Sozinho, um abraço pro Tirano, do Fim do Mundo Podcast, um abraço também pro Homero Grande, Homero do Homero Podcast. Um abraço também para o Eremito Urbano aí, que junta as melhores black piladas de todos os tempos. E também, por que não, é podcast da machosfera. Embora este termo tenha os quem acha meio gay, meio bicho. Tem quem ache. Incluindo esse que você fala mais. Tem também o pessoal aí, um grande Dom Sandro aí, um abraço pra ele. Tem também o nosso querido Kiduchi aí do Cadu Castilho, ele tá sendo perseguido, hein, minha gente. Tá escondido aí, tá com medo aí. Forte abraço pra ele também. Tem também o do Raccoon, esse guaxinim serelepe malandrinho safadinho. Tem também do Kodama, do Ang Frog Spergun. Nossa, eu não sei falar, mas... Ele tá gravando um vídeo falando nisso? Eu não sei. Não. Também um abraço pro Tricel aí. Grande Tricel. Dizem as más línguas que ele tora a waifu dele ouvindo esse podcast aí. Eu não tenho certeza, eu não posso dizer, mas se ele fazer isso, meu amigo, é loucura. Não faz isso não. Não faça nada muito pervertido, muito safadinho com minha voz de bundo não. É horrível, isso não... É horrível até de imaginar aqui. Também abraço aí. Abraço não. Também é do. É do aquele Júnior do Submundo Intelectual lá que fez o debate lá com o Paulo Cogos. Né? O Miguel Gazadinho aí. Contra o Incel Conservador. Debate muito louco que eu não vi nada. Mas quem viu dizem que foi muito louco. E mais, o Macho Tóxico também. Ah, também é do Giga Marvel, namorado do Knut aí. Dizem as más línguas aí. Eu tô fora disso, mas se for namorado também, o que eu tenho a ver com a vida de vocês? Sejam felizes, façam um casamento lindo no Uruguai, que nem o Petri e o Thiago Carvalho fizeram lá. Enfim, podcast é de todos eles também. E sabe o que eles têm em comum? É simples, eles não têm a senha dessa conta. Mas o podcast é deles e é seu também. Lembrando a vocês que eu tenho um blog, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem cedilha, estou no Facebook, estou no makehelp.tv, estou nos feeds agregadores de podcast, e tem um e-mail que tá lá, parado, mas tá lá. Quem quiser mandar, manda, quem não quiser, não manda. E até já falem logo para excluir, para não ter mais e-mail. Que é poulsile, poulsile@gmail.com. Ah, e é isso aí. Vamos começar mais um podcast. Um tema livre aí, que eu não sei o que falar. Tô cansado. Tô ralando muito aqui. Tentando estudar aí programação, estudar... inglês, lá do curso, lá do Pipipichu, lá do Mairo Vergara. Tô tentando fazer algumas coisas aí, cara. Teve dias que eu até conseguia gravar podcast, mas eu não gravei, porque eu fiquei estudando. E tô achando isso bom, porque bom que pra focar de verdade aqui nos estudos. Programação tá meio difícil, mas eu tô devagar pegando o jeito de algumas coisas aqui. Você passa dos 30, a tua cabeça já começa a declinar, meu amigo. Já fica mais difícil aprender as coisas. É complicado. É por isso que você tem que... estudo é constância. Você tem que praticar constantemente, estudar constantemente, senão você fica um brainlet, como diria o outro. Também estou fazendo aqui... Peguei um livro de cálculo para aprender essas matemáticas aí, para ajudar. Mas também tá complicado. Eu era bom em matemática, cara. Eu era bom, bicho. Era bom. Agora, de tanto ficar parado, aí o teu cérebro fica estagnado. E ainda mais com os vícios, com as coisas ruins que temos hoje em dia para prender as pessoas e que as deixam viciadas em redes sociais, em pornografia, até nem álcool, nem cigarro, nem droga o povo tá comprando, tá viciado mais nisso aqui, porque é mais fácil de ter. Mas enfim, todo vício, ele corrói teu cérebro, deixa mais propenso a procrastinar, a enrolar, a cansar-se mais fácil, cansar mentalmente. E eu tô tentando retomar as situações aí. Tem também o inglês do Mairo Vergara aí. Eu cheguei no módulo 2, na etapa 2 do curso dele, que é uma vitória, porque normalmente eu fazia pouco assim, um mês, mais ou menos, por aí, até me encher, aí aconteceu alguma coisa, e eu acabar não fazendo mais. Mas eu tô fazendo, tô vendo o Anki todo dia, a playlist nem todo dia, mas eu tento na medida do possível. O Anki eu consigo fazer todo dia, 10 minutos mais ou menos eu consigo fazer de boa. E fazer as aulinhas, agora tem que pescar ou minerar as frases, né, como que ele fala lá, para você aprender e colocar no Anki. Você tem que procurar a frase com que tenha uma palavra que você não entendeu, aí você vai procurar por o áudio no Anki, legalzinho lá. Eu tava fuçando aqui de uma outra coisa que eu quero, até é propício falar sobre curso, essas coisas e tal. É que pela facilidade de se ter cursos, você procurar, poder baixar as coisas e tal, você acaba sendo um acumulador de curso e você acaba não fazendo. Você tem muito, mas muito conhecimento, você não faz nada. Mas você não faz nada. Você não vai atrás para estudar. Você fica acumulando. Você fica que nem aqueles caras lá que... das casas lá dos acumuladores, que compra tudo quanto é coisa, e a casa tá até o teto entrunhada de coisas, tem gente que tem animal, tem até merda no chão, coisa asquerosa, alta toxicidade, um ambiente bem insalubre de se viver. E o computador fica assim também. Até eu tenho um pouco disso, eu tenho uns arquivos aqui que eu preciso organizar, mas você olha aqui, dá um desânimo. Tem que fazer um trabalhinho de formiguinha para organizar. E tem também umas mensagens aqui que eu tenho o Telegrelo aqui, que eu fico popiando aqui dos lugares que eu vejo. Mas... eu fico guardando e não vejo. Tem a opção lá, Saved Messages, que são mensagens salvas do Telegram. E eu vou rever aqui para vocês o que eu tenho de forma resumida aqui. Vamos lá. Tem a primeira, que é 1º de abril de 2018, não é mentira não. Ah, da jornada do NoFap, o que acontece cada dia que você fica sem ver essa... asquerosidade, que é a pornografia, tirando a mão do firu e pondo na consciência, cada dia, que nem aqui, um dia, sem gloriosa, seu coração, sua batida do seu coração volta ao normal, 7 dias, aquela névoa no cérebro some, que você está capaz de fazer algum trabalho depois de 15 dias. Você começa a ter energia para fazer as coisas. 30 dias, o corpo volta ao normal, cheio de energia. Depois de 60 dias, mais energia ainda. Você vai na fazer ginástica, a letargia vai embora. 90 dias é o reboot completo que eles falam. Aí o cara fala dos superpoderes aqui. Ah, não acredito muito, mas enfim, se você melhorar sua cabeça, depois de 150 dias, sua memória fica melhor, sua força de vontade também. 250 dias, tudo fica mais fácil, parece mais fácil, e depois de um ano, sem você botar a mão no peru e colocando na consciência, você terá um bom emprego, um bom negócio, uma bela esposa, uma bela namorada, e a vida é muito, muito bonita. Aí já fantasiou, meu amigo. O que mais eu tenho aqui de 2018? Ah, o vídeo do tio MGTOW aqui. Salve, salve, MGTOW. Eu esqueci dele na intro, mas o podcast é dele também. Como ser menos reativo, um monte de vídeo, um canal, canais do Telegrelo, curso, um monte de curso, mais curso, vídeos de documentários, como usar o Telegrelo, um monte de bot aqui, dicas eficazes para aprender inglês, calistenia, método Wim Hof. De uma figura aqui de onde surgiu a ideia de comer de 3 em 3 horas. Uma figura interessante. Quando você come, meia hora depois tem um pico de insulina. Aí depois o nível cai, aí fica abaixo. Aí fica abaixo bem na posição de 3 horas. Fica mais baixo do que a glicose do sangue, bem baixo. Aí você come, sobe a insulina de novo, aí com o tempo o teu organismo fica meio imune a isso. Aí você vai precisar mais e mais e mais insulina, aí você vai ter uma diabetes. É basicamente isso. Aí os memes, meditar, uns sites legais, falando de finasterida. Curso, teste, livro, como deixar a voz mais grave. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante. Como deixar a voz mais grave. Uma voz de locutor, de FM. Aquela voz descontraída. Olá, amiguinhos. Aquela voz, mais curso, mais exercício, imagens. O que é essa imagem aqui que eu não sei? Mais embaixo, vou rolar aqui, livro, link, é basicamente isso. De cursos, de links, um monte de coisa aqui que eu não reviso, que eu não vou atrás para revisar, para buscar, para aprender, para ser uma pessoa melhor aqui. Mas isso aqui é um tapa na cara para mim, eu fico acumulando tudo aqui. E no computador também, tem um monte de coisa aí, tem que arrumar. E sabe o que eu queria fazer? Agora, pensando sobre o passado, eu queria ver como é que tá o podcast aqui. Eu queria ver como eu reagiria ao primeiro podcast. Como eu reagiria? Vamos ver se tá. Vou ver se tá tocando aqui. Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de shows. Vamos abrir o FunsaCast número 1. E como eu reagiria com esse podcast? Vamos ver aqui. FunsaCast, o seu podcast. Essa intro é muito melhor do que... Bem retardada, para falar a verdade. Vamos lá. Bom, olá a todos. Meu nome é Paul e estou aqui para fazer um podcast, porque como todo mundo está fazendo e como eu quero só seguir modinha, eu resolvi fazer um também. Eu não sei sinceramente, se eu vou ficar, se eu vou gravar mais, né? Mas eu vou tentar fazer aqui, que seja um pouquinho, uma vez por mês, pelo menos, né? Ou duas, né? É bom duas, né? Mas sabe como é que é o nosso tempo, né? Notaram o ânimo? Nossa, cara. Notar esse ânimo é complicado, bicho. Eu não sabia nem se eu ia continuar e quem diria, cara. Tô 2 anos, hein? Mais de 2 anos. Até bom pra ver como é que você mudou ao longo do tempo. E eu vou pôr na velocidade 2 aqui. Eu acho que vocês vão conseguir ouvir bem, porque com essa voz bem animada, exalando morte pra você. Eu acho melhor aqui. Vamos pôr na velocidade 2 do Creu. Vamos lá. Bom, eu tenho um blog, não sei se vocês não, aliás, eu sei que vocês não sabem. Mas você vê o pão, eu não consigo pensar nas palavras certas pra falar. É betismo puro. Tanto betismo que o meu nome de meu blog é Funça Beta. Você pode acessar no funsabeta.blogspot.com. Se você quiser ler um pouco mais de mim e tal, não vou ficar falando, porque eu tô meio ressabiado, assim, saco cheio. Mas eu resolvi contar um caos, um relato meu. Contar um caos aí, meio ressabiado, ainda continua meio ressabiado, meio beta ainda, mas a gente vai aos poucos mudando aí. Vou contar o relato aqui da... quando eu fui na Brasil Game Show, em 2017. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sugestão de vários parceiros aí, do grupo, de um grupo que eu tô, no Discord. Aliás, abraço ao grupo aí. Abraço ao Raul, ao Lucas, ao Dante... Romero, Aldacis e toda a galerinha daquele grupo ali. Galerinha que tá aí, hein? Tá aí ainda, tá no grupo ainda. Firme e forte que nem prego na areia. Vamos continuar. E meu relato, você vê que como eu sou pra fazer as coisas, né? Eu não consigo pensar nas palavras certas e ou eu fico mudo ou eu fico esses vícios de falatório, né? Não sei. A palavra certa também, eu sou um nerd da capitinga, um diria o outro, mas... Um nerd da capitinga. Vício de linguagem. Eu tenho que lembrar vocês aí. Ainda tem um pouco, mas eu edito. Quando eu consigo editar, tirar, eu faço um trabalhinho legal aí. Vamos continuar. Bom, vamos lá ao meu relato. Mas antes, eu acho que Funça Cast é um nome legal. Ninguém pegou antes. Ah, se pegou também, foda-se. ai, foda-se. Mas vamos, chega de enrolação. Esse relato é sobre... É que eu tava comentando que tava chegando muito e-mail da Brasil Game Show. Pra quem não sabe, a Brasil Game Show, ou BGS, é uma feira de games. Dos lançamentos. É, lançamento, assim, no nosso solo. Porque sabe como é o nosso querido Bostil, né? Mas fazer o quê? É onde nós nascemos e onde nós temos que viver. Se não conseguirmos sair deste lugar abençoado, né? Mas vamos lá, né? Vou começar a chegar de enrolação. Bom, eu comprei o ingresso, né? Eu antecipado, eu até paguei meia, né? Porque eu fui doar 1 quilo de alimento, né? E eu moro aqui no interior de São Paulo, né? Aí eu tenho que pegar, acordar bem cedinho, pegar fretado, porque não tem transporte próprio, né? Assim, aí tem que pegar o fretado. E fui pra estrada. Aí foi andando. Aí eu cheguei no terminal lá da Barra Funda, né? Aí primeiro eu fui lá, saí do terminal, fui andando pela Barra Funda, fui até o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né? Né. Ai, vamos continuando aqui. Muito, né, cara? Eu já fico meio pé da vida com a minha voz aqui. Agora ficar ouvindo esses né aí é complicado. Vamos continuar aqui. Queria ver como é que era, assim, né? Porque eu torço pra um Verde Imponente mesmo. Não ligando muito pra futebol. Eu até ligava mais pra futebol, né? Até de brigar com as pessoas, mas hoje em dia futebol é briga, discutir, brigar por futebol é muita coisa de ruminante, né? Então, Eu fui lá com ele. O ruminante já tava aí, já. Vamos continuar. Seu estádio, né? Aí passei, tava passando pela... Tinha uma cerca-viva, assim, onde... Dava pra ver, tinha parte do clube social também, né? Que é o clube social, pra quem não sabe, é mais bacana, né? Que vão, né? Inclusive, tem corintiano, tô paulino, lá dentro do social, assim, porque é um... Sabe como é que funciona o clube, né? De você ser sócio, pagar uma caralhada, tal, tal, tal, tal. Aí vi os pessoal ali nas piscinas, tava um solão de rachar. Isso de manhã, hein? Já tava de rachar. Aí fiquei pensando como seria bom pro nosso time aterrar essas piscinas, porque o social não pode meter com futebol, tanto é que as merdas que teve no Palmeiras aí foi por causa do social, né? O social que não meteu, pelo menos tá mais, a gestão tá mais voltada pro futebol, né? Que é o que interessa. Mas vamos lá, vamos passar a frente. É um estádio lindo, bonitão. É, mais ou menos, mais ou menos. É, tem umas cagadas aí, mas tá bom. O Lucha foi embora, quer contratar estrangeiro aí, ai, é tão ferrado aí, Mapaga, mas preocupar com isso é coisa de ruminante aí, vamos continuar. Então assim, esse negócio de aço, não sei se, parece que é de aço mesmo, né? Aí passei na frente, tem entrada tradicional da sociedade, tipo lá na Turiaçu, né, hoje Palestra Itália, Rua Palestra Itália, né, era Turiaçu, né? Aí eu li a loja do lado, né? A loja do Palmeiras, vendo as pessoas das camisas, aquele pressão de você que custa um rim cada uma, né? Custa até o boga se você deixar, mas. Eu nem tenho camisa do Palmeiras, mas. Eu até tive mais vontade de comprar, mas hoje em dia não vale a pena pagar 250 conto por uma camisa de futebol. Isso é pra mim dinheiro jogado fora. Se fosse até. É, pra mim também, dinheiro jogado fora. E continuo não tendo camisa do Verdão, mas vamos continuar. É um 100 no máximo, até eu poderia pensar, mas. Do jeito que tá, não vai mudar também, né? Então, tô esperando doações aí. Bom, aí eu dei uma andada, mas uma andada boa. Aquele solão. Aí, fui até lá o Shopping City Norte de lá, fui a pé, né? Antes disso, eu fui no Shopping Bourbon, né? Que fica do lado do estádio, né? Dei uma andada por lá, sobe dessa escada, vendo os outros comprar e beleza. Aí depois eu fui lá no Center Norte, né? E o destaque é que eu já comprei bastante água, né? Já tomei bastante água, passei no mercadinho e tal, comprei uma garrafinha d'água, né? E eu já tinha tomado uma ou duas até chegar lá, aí no Center Norte comprei mais duas, eu acho. E também comprei uma. Aquela garrafa pequena, aquele chá Mate Leão, né? E uma de refrigerante, né? Uma pequena. Aí eu resolvi almoçar primeiro, né? Pra depois ir lá, né? Porque faz comida. Eu esqueci, cara. Depois de 20 e poucos minutos, deem aquele like, deem aquele joinha pra dar uma força. Eu esqueci, bicho. Ai, ai, ai. E quem quiser dar uma ajuda aí, só fala. Já tá pedindo no primeiro, vamos continuar pedindo aí, quem sabe. E vamos lá, tava no Center Norte, a história lá da praça de alimentação é muito boa, vamos lá. Lá dentro da BGS é facada, né? É evento, não é facada. Aí tá o shopping, pra, como é perto lá do centro da exposição lá, tava lotado. Muita gente que ia pra ver pra ir no evento, né? Aí eu fui comendo um self-service, né? Ou self-service, como diria o outro. Aí eu peguei meu almoço, eu prefiro comer comida, né? Lanche pra mim não sustenta, né? Mas eu prefiro comer comida. Se não tiver como, vai de lanche mesmo, né? Aí achou um lugar. Demorei pra caralho, bicho. Pra caralho. Achar um lugarzinho pra sentar, pra comer minha comida. É comida esfriando e comida... Esse self-service esfria rápido, aí é aquele negócio. Mas eu achei um lugar. Os lugares de lá eram aquelas mesas juntas, sabe? Não tinha mesa sozinha, assim, né? As mesas vinham juntas. Inclusive, eu lembrei agora que veio uma mocinha, né? Uma putinha gamer, termo cunhado pelo grande Chimpa brasileiro. Um abraço pro Chimpa, onde quer que esteja. É. Hoje em dia, tornou-se um esquizofrênico aí. Mas ele tem tudo de bom aí. Tem videogame atual, tem PC... Tem o vidão dele aí. E segue a vida. E o podcast não é dele, não. Não é ele, não é, não. É, e agora é o momento... Ah, eu queria tanto, tanto, tanto. Vamos lá. Uma putinha gamer. Bonitinha, gostosinha. Branquinha, no cabelo preto, com aquelas regatas do Superman. Não lembro se é do Superman ou do Capitão América, eu não lembro. Bom, deve ser do Capitão América, porque... Sei lá. Ah, lembrei. É da Capitão América mesmo. Aí eles tinham escolado e tal, as pessoas podiam sentar. Falei, ah, pode. E meio não ligando, né? Também. Aí depois veio o namorado dela. Que ela tava com a camisa do Superman, né? Cara de Betão. Betão eu acho que não, tá mais, hoje em dia tá mais pra sojado. Agora eu tô pensando bem isso daí, é sojado mesmo. Se fosse beta, ele saberia da real, ele nem teria mulher. Mas vamos lá. Um sanduíche de Subway? Dois sanduíches de Subway de 15 centímetros cada. Aí lá aguenta 15 centímetros, hein, gente? E o Betão também, hein? Só pra ficar registrado. Ele aguenta. Ele comeu rápido, depois saiu, e ela ficou comendo. E eu continuei na minha. Eu nem tentei nada, porque não vale a pena. Mas eu já tô numa idade que ficar atrás dessas... Querendo que elas te aceitem como você é, ainda mais no dia de hoje, é praticamente impossível. Né? Pode ser que tenha, mas é muito difícil. Vocês podem falar, você é cagão, não sei o quê. Pode ser. Mas eu também não tava nem aí, eu só queria almoçar. A verdade é essa, né? E, bom, eu almocei, saí de lá. Red Pill registrado aqui. Vamos continuar. Aí eu resolvi ir lá no local, né? Que ia começar a tarde, né? Aquele solão. Tava lotadaço. Cheguei quase em cima da hora de abrir. Tava aquela fila, um calorzão. Eu dei sorte que eu cheguei num momento que a fila... Não, tava todo mundo no sol assim, mas tinha uma parte que era sombra, né? Do lado de fora. Aí eu fui pra essa parte, entrei na fila, tava sol lá. E depois entrei na sombra rapidão. Aí depois, entrou lá dentro do galpão. O arzão condicionado, geladão. Pelo menos eu não recebi tanto sol na moleira parado, né? Que é pior, né? Ficar parado, levando sol na moleira. E eu tava com essa raba d'água, né? Aí... Levou acho que mais uma hora mais ou menos só pra entrar nos stand, né? Na parte principal do evento. Foi mais de 2 horas mais ou menos, né, que eu cheguei lá, né? Aí aquele negócio eu meu tô de fretado, né? Aí você não consegue aproveitar as coisas direito, porque você vai ter que ir embora. Aí eu poderia ficar até no portal, até poderia, mas assim, o ruim é você achar um lugar, porque de noite é complicado. E na cidade que você não conhece, é mais complicado ainda. São Paulo é gigante, cara. Bom, aí eu entrei, os stands tudo já tava lotado. Já tinha fila pro povo jogar. Eu fiquei rondando, todos estando, e vendo pessoas, e vendo os outros, e vendo as coisas, vendo as pessoas. Aí aquele negócio, eu tava sozinho, né? Seria até mais proveitoso se tivesse mais gente, mais amigo e tal, mas eu tava sozinho, e eu me senti deslocado, né? E eu me senti como se... você, sabe quando você tá na idade certa de aproveitar as coisas e você não consegue? Aí você fica mais velho, aí você pode aproveitar, mas você não aproveitou, mas você não sente aquela... Que aquela vontade de conhecer e tal, de aproveitar. Então eu me senti assim, cara. É um sentimento, né? De uma tristeza, cara, que eu senti naquele momento, né? Mas é mais fazer o quê, né? A vida é dura, é assim mesmo, né? Essa vida, três aflições, né? Um adendo aqui, já tá metendo as real aí. Hoje em dia eu não iria, cara. Pra esse tipo de coisa, eu não iria mais. Você pode... E se tiver um amigo que te chama aí, você pode até analisar, você pode até ponderar de ir, mas hoje em dia nem vale a pena. Pra ver P-gamer, pra ver gente se perfazendo aí, se achando. Hoje em dia não tenho saco mais pra isso não. Eu tô meio difícil isso aí, cara. Tô meio difícil. Eu sei que eu... Até preciso sair mais e tal, mas é complicado, a idade vai chegando, é nós que é fudido, já fica mais difícil as coisas, mas fazer o que? Faz parte, né? Faz parte, e mais um, né, na conta. Vamos continuar aqui, tá acabando aqui, falta pouco. E o gado também, os nossos amigos dominantes, na sua essência. Vendo os nerds abobados, os alfinhas descolados, se fala que é gamer. Tinha as famílias, com os piacos, os pivete, com os... Eu pensei uma merda agora. Eu não vou editar isso aqui não, só pra deixar claro, né? E é claro, as putinhas gamers. Putinha gamer, esse é o termo que, olha, é pra quem? O gênio? Que eu sei que o Chimpa tá de parabéns com esse termo, cara. Nossa, disse tudo. O termo, acho que não é do Chimpa, mas... Na época eu achava que era, mas hoje em dia eu não sei. Aliás, quem souber, diga nos comentários aí. Dá aquele feedback, dê aquele like, onde quer que o podcast esteja. Vamos lá. Tinha muitas meninas bonitas, né? As gostosas. Tinha as gordinhas pistoleiras também. Tinha aquelas vagabundinhas, metidinhas, né? De todas as idades e todos os gostos, né? Tinha os youtubers também, levando a legião de abobado. Um que eu lembro que eu passei perto, né? Que eu gosto dele, apesar de não tá vendo muito o vídeo dele. O Weberan, né? Que é mais gente boa, assim, mais pé no chão, assim, sabe? E ele tá aproveitando agora os louros, né? Que ele colheu lá no Japão, né? No YouTube. Aí vem pra cá, tá certo, ele tem que aproveitar, cara. Se ele consegue, o canal dele é bom, ele consegue viver de YouTube, beleza, cara. Ele tá certo, ele. Parabéns pra ele. E ele, pelo que aparenta, é mais plão, assim, né? Mais gente boa. Hoje em dia mudou muito, mas tá certo ele, continua certo ele. Inclusive já me desinscrevi do canal. Dá uma limpada, acompanhar. Hoje eu acompanho uns 60 e poucos canais aí, mas a maioria, eu confesso que eu tenho que dar uma limpada maior aqui. Vamos continuar aqui com esse podcast aí, vamos lá, o FunçaCast 1. Bom, e aí é isso que eu fiquei fazendo lá, né? A BGS do ano passado foi osso, hein? Eu não sei se eu falei se foi no ano passado. Bom, tá registrado aí aqui. Foi no ano passado, né? Foi no dia... outubro, né? Ah, foi no dia 12 de outubro. Obrigado. 12 de outubro de 2017. Aí eu nem peguei, nem deram um brinde, cara. Nem deram um brinde. Podia dar uns brindezinhos, uma camiseta, um chaveiro, um Xbox One, um Note Dell Alienware, mas ninguém dá, cara, é foda, né? E se você quiser ganhar, você tinha que pegar a fila pra jogar pra você ganhar. Ou seja, não vale a pena, porque as filas levam uma hora. Você pega a fila de um stand, você chega, pega a fila. Vai levar uma hora e meia pra você jogar. Aí já acabou o tempo. Pra ter o cupomzinho pra você ter a chance de ganhar. Aí é palha, bicho. Nem um brindezinho, acho que isso aqui cabe em história de gratidão aqui do Hernani. Vamos lá. Aí você vai ter que ir embora. Aí eu nem joguei, eu nem... Só fiquei andando que nem uma barata tonta, né? Aí eu resolvi ir embora. De dia, claro, né? Pra não ter problema de viajar de noite. Aí fui pra rodoviária e peguei o ônibus de volta. E aí, voltei pra minha chupana. E é isso, gente. Bom, tá aí meu relato narrado aí. Do Brasil Game Show. E vai ter YouTube, hein? Mês que vem, ó. Se quiser ir, vamos em grupo. E se tiver como ficar por lá, que aproveite. Porque é isso aí, minha gente. É uma multidão. É putinha gamer, gente babaca, não sei o quê. É isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. Aí, ó. Quem quiser ir, ó, tem tudo isso aí. Você vai saber. Você vai ficar meio deslocado. Mas se você quiser ir, tá aí. O que eu digo pra vocês atualmente, em 2020, é que esse meio nerd aí acabou, cara. Acabou. É lacração. Tem essas de putinha game e tem lacração também. Tem sojado. A ruminância chegou nesse meio. No meio nerd, que é o meio nosso aí. De ficar, de unir as quem... A gente que tem algo em comum que não se molda com as ruminâncias deste mundo aqui. Vamos continuar, já tá acabando, minha gente, já tá acabando. Aí se você conseguir aproveitar, né, senão é meio que me tinha jogado fora. Eu não vou mais pra esse tipo de evento, não vou mais. Tô meio velho, passei dos 30 anos, faz tempo já? Faz um tempinho, não muito tempo, mas um tempinho. E você não vai ficando com paciência pra lidar com multidão. E também eu andei bastante, cara. Nossa, eu andei bastante. Mas eu pelo menos não senti tanta dor porque eu tenho umas pernas boas, né? Ainda tenho, né? Mas é osso, gente. Bom, é isso. Vou ficando por aqui com a minha historinha, então. Enquanto visitem meu blog, né? Eu peço humildemente, pode opinar. É funsaberta.blogspot.com, sem o cedilha do Funsa, né? E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Talvez amanhã ou sábado tenha post. E eu vou tentar postar isso aqui hoje mesmo, quinta-feira. Quinta, dia 6 de setembro, né? E é isso, gente. Um abraço pra vocês. Boa sorte. Uma boa caminhada nas suas vidas. E tchau. Tchau, Afonso. Obrigado aí pela sua participação. Esse podcast eu gravei no dia 6 de setembro de 2018. É o primeiro FunçaCast. E o que eu disse aqui, ele é atual e ao mesmo tempo uma época diferente do que temos hoje em dia. Atual pelas red pills aí que mandei, de você não ir em lugar que você se sente deslocado, mas também muito diferente porque a época é outra. Tava começando a ter esses negócios de lacração, essas coisas doidas aí, que corrompeu o meio nerd e agora tá tudo na roça, tá tudo fodido, tá cheio de desempregado. Aí meio seguindo aqui no assunto, mas mudando o foco, cheio de desempregado, a estatística fala que são 14 milhões, mas é muito mais. Ai, mas tem gente que é só de gente que quer procurar. Gente que não quer procurar não encaixa. Não encaixa, sabe? Olha, quem inventou isso é um gênio, cara. É um gênio para iludir os ruminantes, cara. E tem gente que cai nessa estatística podre. Como eles usam os números para manipular você, cara, para te fazer de idiota. Não tem essa de quem quer procurar aqui e não quer. Tá desempregado, meu filho. Você não tá gerando renda. Tudo tende para esses governos, e não é exclusividade do Bostil, não, do mundo inteiro. Esses governos aí extrair mais, apertar quem trabalha, quem empreende, para ficar pagando renda mínima, tal do Renda Brasil aí, que o Bozo quer pôr aí, quer mudar o Bolsa Família. É, vagabundagem total, quer acabar com quem trabalha, com quem é honesto, com quem é distinto. E estão com um projeto de lei na Câmara de acabar com o dinheiro. Dinheiro, papel, moeda. É tudo digital. Pra quê? Pra eles não perderem o controle. Junto com esse Pix aí, eles vão ficar de olho em todas as suas rendas aí. Não dá ponto sem nó. Então, vamos viver tempos difíceis. Já estamos vivendo. E vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar pior. E o foda é que o fim do ano tá chegando e vai ter aquelas mensagens. Ai, um feliz ano novo. Que tudo de melhor aconteça na tua vida. Não vai acontecer nada de melhor. Vai piorar. Vão ser esse caminho da escravidão. Mas graças, vai acabar tudo isso daí, vai acabar. E eles não vão ganhar. Quando eles acham que ganharam, eles vão tomar lindo aí. Que tudo vai acabar. Esse mundo que a gente conhece aí, vai acabar um dia. Do jeito que te anda, não tem como. Mesmo, quer você crendo na Bíblia, crendo em Cristo, quer você não crendo. Que o destino do ser humano é o mesmo, é de se destruir, se autodestruir. E é isso aí. Pior que eu não fiz poste de abraço. Queria fazer uns postes de abraço, mas eu não fiz. Ó, o brainletaço aqui. Mandar um abraço para todos vocês aí, dos grupos betas do Face, dos grupos betas do Telegram, do Discord. Um abração geral para vocês aí. E quem sabe, no próximo podcast, se tiver próximo, se não ficar no espeto aí do... chega de falar desse assunto de churrasco. Estamos aí de volta. Eu aqui no meu velho querido branco. Vocês em todo o Brasil, porque o Funça sai fora. Eu não sou de ninguém, não. Sai fora aí. Essas pervertidas aí. E o pior é que eu gostei do podcast 51 aí. Não tem, tá tendo muito alcance, mas fazer o quê? E é isso aí então, minha gente. Nem aquela força onde quer que o podcast esteja, mais uma vez eu peço. Um abraço a todos e fiquem bem.